eu leio uma frase assim: bem, foi uma casa que Satã construiu, não é uma coisa de Jesus. Não é Jesus. Você já começou a petição lá pra trocar, Luke, a legenda eu por já vou... vez de Satã Jesus? Tem que botar Jesus no coração de Dragon Ball. Que, pô, com a ajuda de Satã, eles fizeram a Super Genkidama. Se chamasse Deus, Deus resolvia o problema. Saudações a todos, sejam bem-vindos à 47ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. Sempre com um tema escolhido por você que escuta esse podcast na nossa área de votação, presente nos blogs Anime Portfólio, Netuin, Anime Corte e em todos os outros que também divulgam esta série de podcasts. Hoje nós temos uma equipe mais do que completa aqui, temos uma equipe até assim bem avantajada. Mas antes da gente falar do tema que foi escolhido para hoje, que você elegeu por votos, nós vamos apresentar toda essa equipe maravilhosa. E começando por mim, então, saudações a todos, Calírio Neto, seu anfitrião da noite. E ao meu lado está o amigo Evilásio. Oi. Oi, eu sou o Goku. É isso aí. Após Evilásio, nós temos o Bebop. Oi. Oi, eu sou o Goku. É, ok. Depois do Bebop temos o Eric. Olá. E eu sou o Goku. Charado! Diferente, finalmente. Temos o Luke Lucas. Oi! Temos o Ian. Sabe, às vezes, no silêncio da noite, eu fico me perguntando como é que as cobras fazem as suas necessidades. Surprise, motherfucker! Peraí, cara. Peraí, ok. Eu pensei que ele ia citar, às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Aí eu fiquei meio decepcionado. Ok. Depois do Ian, temos a Natália. Droga, eu esqueci de pensar no que eu ia falar agora no começo. Oi. Você pode falar depois, não tem problema. Fica tranquilo. Temos também a Nayara. Não assistam Aquarium Logos. Não mesmo. Não assistam Aquarium. Ponto. Tem dano em Aquarium, Nayara? Não. Você não assiste, mas tem Aquino, pô. Aquino canta bem, mas não assista. Nayara, drop. Nayara. Já falei pra você. Drop. Nayara. Drop. É hora de dar tchau, Nayara. Dá tchau. Obrigada. E depois, Nayara, nós temos o retorno da Loba. Estou aqui. Eu, somente eu, que não sou você, que também não sou eu. Cara, sempre a criatividade da Loba. Eu gostei da sucesso. Referência a Gurren Lagann. Isso tem a ver com o Gurren Lagann? Tem. Eles falam essas frases umas 3 ou 4 vezes. Me cara. Acredita em mim e acredita em você. Exatamente. Mas eu não acredito em vocês. CPU a discórdia. Eu só acredito no Calírio. Que não merece confiança. Nem meus pais acreditam em mim mais, então eu tô acostumado já. Ok, gente. E é com esse grupo maravilhoso que nós vamos gravar o Sobre Músicas e Animes de número 47. E o tema escolhido por votação foi músicas de anime que não são shoujos, mas que possuem romance. Quem deu a ideia desse tema foi a minha pessoa. E eu resolvi escolher esse tema pra dar aquele propósito de animes que o pessoal sempre coloca: ah, isso aqui é shoujo porque tem romance, ah, isso aqui é shoujo porque tem beijo, ah, isso aqui é shoujo porque o pessoal se pega, ah, isso, a não ser aquilo. Então, pra tirar esse estigma e fazer um pouco a vontade desse povo, só fazer um pouquinho, assim, deixar eles alegrinhos, então esse tema tem esse propósito. Vamos pegar animes que possuem enlaces, né, amorosos, ou um pouco disso, pelo menos, e jogá-los nesse podcast aqui. Então nós vamos ter uma seleta muito boa de títulos aqui, de músicas. Vai ser muito bacana, realmente. Skidです! 初めて会った時からです! E a primeira pessoa a falar do seu tema hoje será a senhorita Natália. Opa, achei que ia ser o próprio dono do tema aqui. Não, ainda não. Certo, então bora começar. O anime que eu escolhi, na verdade, é baseado em uma light novel. É o... Peraí, eu tenho que ler o nome porque ele é muito comprido. Maia. É... Yahari ore no seishou love comedy wa megu... Eita! De novo, de novo. Yahari ore no seishou love comedy wa machigairu. Meu Deus, que nome comprido. A gente chama só de Yahari, tá de boa. É, eu chamo de Oregairu. Pode repetir? Yahari ore no seishou love comedy wa machigairu. Pronto, falei rápido agora. Essa é a primeira ou a segunda temporada que eu confundo? O nome é grande. Essa é a primeira, a segunda. Não, a segunda tem o Zoku no final. É. Aí eu vou saber que Zoku era o nome de continuação. Eu vi a continuação sem ver o primeiro episódio da primeira temporada. Como assim, cara? Eu assisti a segunda temporada antes da primeira. Ah, tudo bem, já. Qual é a continuação? Eu. Confessa, Lu, tu não leu até o final do nome. Ô, Bebop, você não pode falar nada que você já fez duas vezes vendo a terceira temporada direto da série, sem nunca ter visto. E ele viu Persona 4 achando que era continuação de algum do Persona 3. Eu acho que eu não esqueci isso aí, que eu não esqueci, não. Ai, meu Deus. Eu também assisti o Tekkyo 4. Aí tá passando Tekkyo 5 agora já, no Crunchyroll tá lá, pra você assistir. Pois é. Ai, cara. Ai, voltando, né? Eu não vou assistir o 5 não, porque eu não assisti nenhum 1, nenhum 2, nenhum 3. Assisti o 4. Caramba. Eu assisti o primeiro episódio do 4. Ai, meu Deus, ok. Voltando. Então, Oregairu é uma light novel do Watari Wataru, que já vai ser finalizado, provavelmente vai ser finalizado no volume 11, no volume 11, eu acho. Ou é no 12? Well, whatever. E vai acabar. Vai acabar, o importante é isso. Vai acabar. E agora o anime teve duas temporadas, né? E ele conseguiu concluir até a última novel, que foi lançada agora em junho. E não sei se o final eles vão fazer em anime, talvez alguns ovos. Espero talvez que temporada. Sim. Espero muito, muito, muito. Espero que sim, termina muito em aberto. Seria um filme, mas enfim. Não, filme não. Teste TV, por favor. Deixou? Então, aí um review básico seria assim, o protagonista é o Rikigaya Hachiman, e ele é tipo muito antissocial. ele não tem nenhum amigo, ele acha que todo mundo é mentiroso, que todas as pessoas têm uma visão distorcida. Ou melhor, ele tem uma visão distorcida da vida, ele não quer trabalhar, ele quer ser marido integral. Eu não acho que ele tem uma visão distorcida da vida, eu acho que ele é uma pessoa normal. Na verdade, é um adolescente normal. Ah, isso com certeza. Na verdade, eu acho o Hachiman o melhor personagem da série. Ele, o melhor. Se brincar, ele é um dos melhores protagonistas de comédia romântica que tem. Um Sim, melhores. Apesar de que eu não considero o Oregairu uma comédia romântica. Ah, de certo fato, com certeza. Mas, tipo, é pra pegar. Ah, não sei se você acha engraçado ver a galera sofrendo, né? Mas. Era pra pegar animes com romance. Estou considerando que tenha romance. Aquele lá no fundinho, assim, sem você imaginar. Não, tudo bem, a gente escolheu cada coisa. O Carlinho falhou plenamente na meta dele. Virou um tema livre. Essa O Luke vai falar de um anime aí, provavelmente, que tem uma garota que se traveste como uma mulher cavalo. É mulher cavalo, é, Luke? É, a mulher cavalo. Mulher cavalo, né? Há muito tempo disso. É super. E é foda, viu? Ela mulher super cavalo anime, né? Super masoquista. É isso aí. Tem uma mulher cavalo e Monster Musso Day. Tá falando. Também tem uma mulher cavalo. Oh, God. Oh, no. Please, no. Não. Que bicha. Vai lá, Natália, continua. Ai, voltando, né? Então, como ele tem esse pequeno problema de não conseguir. De não querer, na verdade. Ele não quer ter amigos, não quer participar do grupo. Ele considera todo mundo da classe pessoas falsas, que têm vidas, sei lá, vazias, essas coisas. E aí a professora dele, preocupada com ele, né? Professora, eu posso discordar? Eu não acho que ele acha que as pessoas são vazias ou qualquer coisa. Ele é decepcionado com a vida pra cuidar de foras que ele levou. E... Coitado. Ele levou muitos foras. Com certeza. E ele acha que a melhor forma de passar pela vida sem sofrer é não se ligar às pessoas. Não é nem que ele... Ah, as pessoas são falsas e tal. Ele consegue ver a verdade das pessoas, mas... É só isso. Não, mas o modo de visão dele é muito racional. Ele desconsidera bastante os sentimentos, assim. Até porque ele não consegue compreender a maior parte deles. Sim. Ele acabou, por causa da professora dele, ele acabou sendo colocado no clube de serviço voluntário da escola. E acabou que dentro do serviço desse clube tinha a garota mais bonita da escola, né? E a Yukinoshita. Que ela meio que também tem um certo problema de comunicação com as outras pessoas, mas completamente diferente do Hachiman. No caso, ela é uma pessoa muito direta. E aí, por ela ser bonita e inteligente, tem muitas pessoas que têm ciúmes dela. E, sei lá, a forma como ela trata as outras pessoas, assim, é mal vista. E aí ela acaba sendo excluída dos grupos. No caso, não é porque ela quer. Ela acabou sendo excluída, né? E aí os dois começaram a fazer esse clube, né? E depois entrou a terceira protagonista, a Yuga Hama Yui. Eu acho tão legal o fato do nome de todo mundo ser parecido. É, todo mundo nomes. Tem... A primeiro nome começa com uma letra e o nome começa com a mesma letra. Exatamente. O nome do autor é assim. É a brincadeira pro próprio nome do autor, né? É. Às vezes, eu na primeira vez que eu assisti, eu pensei, meu Deus, como esse autor não tem criatividade pra nomes, é tudo igual. Mas agora eu acho tão interessante, não sei dizer porquê. Eu acho maneiro o nome do protagonista. Hachiman é muito maneiro, cara. Ah, Hachiman. É o homem 8. Ikigai é Hachiman. É incrível como todo mundo erra o nome dele, cara. Todo mundo. Ninguém liga pra saber se o nome tá certo, né? Pense que podia ser pior. É. Podia ter uma garotinha que dizia que tá gaguejando pra errar o nome dele. Ah, não. Podia ser pior. Desculpa, eu mordi a língua. Ó, pior que tem isso também em um work e eu gosto. Mas eu gosto de Bakemonogatari também. É uma desgraça da vida. É. Adoro. Sim. Monogatari é lindo. Né? Foi explicar o romance da série. Então, é meio complicado, porque a série é mais baseada no drama entre os três protagonistas do clube que tentam resolver problemas de outras pessoas que pedem ajuda pra eles. E às vezes eles acabam se envolvendo emocionalmente com esses problemas ou não. E na maior parte do tempo, o Hachiman, ele tenta resolver isso de forma rápida, lógica, e muitas das vezes ele acaba se tornando vítima do próprio... Ele se torna o vilão da história, que acaba se tornando a vítima no fim das contas, porque ele acaba sofrendo toda a agressão das outras pessoas, né, graças aos métodos que ele usa. E a partir do momento que eles têm uma convivência dentro do grupo, as duas meninas, a Yukino e a Yui, elas começam a se sentir mal vendo o Hachiman daquele jeito, mesmo que o próprio Hachiman não se sinta mal pelas ações que ele faz. Ele, na verdade, ele não sente remorso naquilo que ele tenta fazer, ele não acha, não sofre com aquilo, mas as meninas começam a sofrer por ele, e aí começa uma guerra, uma briga básica dentro do clube, e aí, tipo, assim, o romance está mais ou menos... Na hora que você vê que o relacionamento entre o Hachiman e entre uma das garotas vai aumentando aos poucos, daí você começa a olhar para as garotas e pensar, ah, talvez ela esteja apaixonada por ele. Mas aí é tipo, não tem nada claro dentro. Tem subtramas de romance. É. Tem um outro cara que é o cara mais bonito da classe, e as garotas gostam dele, que eu acho um cara chato pra caralho. Todos odeiam o Hayama, bichinho. Eu gosto dele. Ridículo. Nossa! É porque tem mais romance na segunda temporada. A segunda temporada deixa mais claro do que no anime. Primeira temporada eu odiava o Hayama com todas as minhas forças. Eu comecei a gostar mais dele na segunda. Não, assim, ele não é a pior personagem da série. Não, tem a irmã da garota. Que isso, a irmã é a pior, e a Iroha também. Eu queria gostar dela, queria muito gostar dela, mas não, ela é muito chata. Haruno não dá, cara. Mas, ela assim, é muito manipuladora. Mas se eu fosse fazer um trailer honesto dessa série, eu chamaria o anime de Adolescência. Que é isso. É simples. É verdade, é vilão. Justo. É basicamente isso. Todos os problemas do anime vão se resolver um dia, porque simplesmente adolescente acha que tudo é a coisa mais incrível, mais horrível do mundo ao mesmo tempo. É basicamente isso. E esse anime é um puta meme do genuíno depois que ele, que o Hatman disse essa frase, que puta que pariu, tu não repete isso, compare esse meme. Aí só pra deixar bem claro, ele é um seinen, sabe? É mangás pra jovens adultos do sexo masculino, suposto. Faz sentido. Uma demografia. Porque não é shoujo, né? Tem que explicar porque não é shoujo. É porque ele é bom, se fosse shoujo. Não, brincadeira. Luke sempre causando polêmica. Mas eu queria dizer assim, eu acho que faz todo sentido ele ser seinen. Porque, como eu disse, cara, o anime é basicamente adolescência. Você é adulto vendo esse anime, você percebe. Ah, eu fiz essa mesma merda na minha época de criança. Puta que pariu, eu já vi isso, sabe? É exatamente essa sensação que eu tenho quando vejo a série. Ah, eu acho muito. E quem é adolescente e criança não vai entender muito bem, sabe? Se ele trampa atrás e tal. Ele usa muita coisa nas entrelinhas, sabe? Que você precisa interpretar. Não tô dizendo que as pessoas mais jovens não consigam interpretar aquilo, mas, tipo, quando você já tem a experiência do que os personagens passaram, é muito mais fácil de você compreender do que quando você ainda tá passando, né? Pelo menos eu penso assim. É, os diálogos, acho que é legal, se você tem uma certa maturidade, você vê os diálogos, você acaba se identificando e, de certa forma, até compreendendo um pouco mais. Eu acho que se você, às vezes, tá vivendo a situação naquele momento, talvez você não consiga compreender tão bem, mas eu acho que você tem uma certa maturidade, você compreende melhor a série, alguns aspectos, os personagens, o ambiente, tudo mesmo. Uhum. É isso. Né? Estou esperando a próxima temporada. Por favor, façam. Por favor, façam. Por favor, façam. Se não forem fazer, façam OVA. Façam. Não façam filme. Não façam filme. Por favor, não façam filme. É que não ia acabar no... Não tinha só um volume pra acabar. Eu achei que só tinha um volume pra adaptar. E aí, por isso que eles iam fazer um filme. Não, mas eles não confirmaram nada. Assim, a gente não sabe nem se vai ter segunda ou terceira temporada. Mas, realmente, só tem mais uma novel pra eles adaptarem. Eles adaptaram a última, que saiu agora em junho, no último episódio do anime. Por isso que ele foi extremamente corrido. Foi a novel inteira naquele episódio. Inteira. É o gol. Mas, não precisava, viu? Te falar que não precisava terminar daquele jeito, mas... É que era pra terminar em cliffhanger, né? Malditos! Maldito cliffhanger, mano. Aquilo ali foi uma dor no coração, socorro. Ah, mas não foi maior do que o cliffhanger do Sidonia no Kishi. Sidonia no Kishi, como eles terminaram naquele momento. Tá bom. Olha o spoiler. Ok. Então, Natália, qual seria a música que você vai trazer pra gente? Ah, é verdade. Esqueci dela. Legal. Da hora. Tem uma que tá achando que tá ouvindo podcast, a outra esquece a música. Parabéns, Natasha. Eu tô ouvindo Masterchef, a outra que esquece a música, enfim. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Mas é a abertura, no caso. É porque eu esqueci o nome dela agora. Vamos olhar. Que eu olha aí, quando o cara participa do podcast, 10 episódios e acaba. Tá bom, querido. Não fale nada, que eu lembro que você nem lembrava as suas músicas também. Continuo não lembrando. É Harumodoki, a Open, cantado pela Nagi Yanagi. Não tem muito o que comentar sobre a cantora, porque eu não conheço. Se a Nayara quiser comentar alguma coisa, porque eu não conheço a Nagi Yanagi. A Nagi Yanagi, ela começou a carreira dela sendo vocalista da Supercell. Aí depois ela saiu, acho que lá pra 2011, começou a carreira solo. Aí como carreira solo... Não, ela saiu acho que mais ou menos em 2000... Ah não, acho que foi 2011 mesmo, começou a carreira solo. A primeira música, o primeiro single que ela lançou solo é encerramento de Anonatsu de Materu. Aí depois ela cantou uns instrumentos em Nagito Azucara, Black Bullet. É bom, eu gosto bastante dela. Uhum. Ela tem uma voz e muito bonita. E essa foi Nayara, a deusa do J-pop. Nayara, fala um pouquinho de Lady Baby aí pra mim, por favor. Enciclopédia. É sempre bom ter um especialista, né? Só que não, gente. Ai, meu Nayara Deus. É a enciclopédia ambulante de J-pop. Cê um vai dia, quem sabe? Estou estudando pra isso. O nome de um autor que ninguém nunca conhece, ela vai saber a biografia inteirinha da pessoa, o que ela já fez, o que ela deixou de fazer, o que apareceu em tabloide desse cara. A Nayara vai saber de tudo. Para, gente, que horror, não. Tô esperando Lady Baby aí. Lady Baby é excelente. Não, não manjo, Luke. Pô, depois eu passo o clipe. Eles fazem uma canção falando sobre as comidas de Osaka, como é bom visitar o Japão. E tem um cara caucasiano, barbudo, vestido de empregada, fazendo voz de death metal. É muito foda, velho. É muito da hora. Meu Deus. Eu joguei Lady no Google Bird. Já, pra descobrir. Procura Lady Bird, que é o cara barbudo, muito foda. É, foi o que eu ouvi hoje. Meu Deus, eu ouvi isso hoje. Melhor mano. Clipe de todos os tempos. Puta que pariu, o que que era aquilo? Eu vou ter pesadelo. Eu vou ter gente, pesadelo. Eu quero ver agora. Okay. Bom, calma aí. Então, Natália, só repete mais uma vez o nome da música, por favor. E a Natália tá ouvindo Lady Baby. Tá rolando um som aí. Ixi, tô de fone, não tem. Como vocês estão? Natália, qual que é a música, Natália? Repete o nome da música, criatura. Meu Deus, cara. Natasha. Oi. Repete o nome da música. Mulher, nossa, a música é Haru Modoki, da Nagi Anagi. E fique com a música. Fazer sua citação. Sou Joe, vou falar aqui de Haruka Kanata Bleach. Ai, meu Deus. Pode ser, viu? Pode ser. Pode ser, viu? Pode ser. Tem romance, ué? Tem romance? Não, não tô dizendo que não pode, não tô dizendo que não pode. Com a sua Nessa Marroquia, é o melhor romance de todos. Não vou falar de Bleach aqui. É só pra citar. Pô, a gente podia queimar a pauta. Vamos lá, Luke, fala logo. Falar de Sumomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom a noiva mais forte do planeta Terra. É o primeiro anime que... Eu não sei se é o primeiro anime. É o primeiro anime que eu conheço. Da criadora de Magi. É um anime harem. É, conta a história de um guri lá, um estudante colegial, que ele é membro de um clã de artes marciais mais fortes do mundo. Mas ele não, tipo, não luta. Ele é só estuda, gosta de estudar, nunca foi de lutar. Mas o pai dele resolveu casar ele com a filha do clã rival dele, que é o clã dos dragões. E, enfim, é aquela coisa de casamento forçado. O cara não quer a mulher quer ele. Eles ficam se forçando um ao outro. É, a mulher é a Momoko, a garotinha pequenininha de cabelo rosa, super poderosa, bem engraçada. Aí vou introduzir outros personagens, como um harem básico, né? Tem a amiga dele de escola, que também faz parte de um clã, o clã do cavalo, que é o que a gente tava falando antes. É, o poder dela, ela fica mais poderosa quanto menos roupa ela vestir. Então, no final, você sabe como é que ela fica muito poderosa, né? É, mas enfim, tem a menina do clã da cobra, que ela, o clã dela foi destruído E pra voltar a honra do clã, ela tinha que matar o cara, mas acaba se apaixonando no final. Tem o cara do clã do tigre. Enfim, é baseado no zodíaco chinês. É bem engraçado, cara. É engraçado, é bem bolado. É bem engraçado, é bem legal, assim. É, eu não sei quanto engraçado é, quanto bom é, porque faz muito tempo que eu vi. É, eu acho que você vai se decepcionar. E do meio pra frente, a parada não dá pra aguentar mais, não. Ah, eu vi ele no meio do lançamento, quando estavam lançando, então faz bastante tempo que eu vi. É, eu vou falar da abertura aqui, o Setsujou Haika Ryoran, da banda Mosaic.wav, eu não sei se isso é o nome da banda, se foda, tá escrito aqui, eu vou acreditar. É só perguntar pra Nayara. Cara, uma banda que tem ponto .wav, cara, isso é isso, não é possível, mas tudo bem. É isso, é bem legal o curso, eu veria de novo se eu tivesse tempo. É uma banda assim, viu? Olha, a banda com... É um grupo, né? É um grupo meio bem estranho, cara. É isso aí. Ah, o nome da música é Vamos Fazer Bebês, né? É alguma coisa assim. Eu não lembro, faz muito tempo. É alguma coisa assim mesmo. Ah, mas o começo é assim mesmo. É, ela fala, vamos fazer bebês. É isso aí. Que beleza o nome da música, hein? Pô, que escroto, cara. O vocalista da banda usa uma cartola com orelhas de coelho. É Japão, cara. É bem legal, essa música é bem legal. Eu gosto muito do encerramento. Ok, então, Luke, só repete então o nome da música, por favor. É por isso que eu não procuro o nome de música, eu tenho que ficar repetindo o nome dela, velho. Eu não sei repete. Falar japonês, Carlírio. É, Setsujou Hyaka Ryoran, da banda Mosaic.wav. Não é uma exceção do Windows Media Player. Isso aí. Koyoi koso. あなたと私は Após a vez do Luke, é a vez do Ian fazer sua citação. A música que eu escolhi foi Shinjitsu no Uta do Doas Infinite, foi o quinto encerramento. Sim, por isso que eu escolhi, né? Porque a melhor pessoa escolhe a melhor banda, óbvio. Exatamente. Tô triste, cara. Então, Shinjitsu no Uta foi... Ok, a gente já entendeu. Shinjitsu no Uta, cara, minha banda preferida. Só que eu não gosto dessa música. Sério? Eu adoro ela. Não. Uma das minhas opens favoritas. Encerramento. A quinta end da taxa. Quinta end. Tanto ela quanto o Fukamori são as músicas que eu não... São duas músicas que eu não gosto muito da banda. A minha preferida de que tem no Yasha é Hakuen, que tem no quarto filme. Ah, mas como não é você que tá indicando, Ian? Exatamente. Ok, voltando pra quem importa, eu. Nossa, desculpa qualquer coisa. Se a gente notar, é o quarto single do Doas Infinite. Ele foi liberado em 2002 e foi usado como quinto encerramento do Yasha. E no Yasha, como todos sabem, eu espero que vocês saibam, né, é um shonen não é shoujo, por favor. E a história é dessa menininha que um dia, por causa de umas paradinhas aí louca, ela caiu dentro de um poço maluco aí que levou ela pro passado. E aí ela encontrou um cara de cabelo grande e orelha de cachorro. E aí eles vão se juntar em grandes aventuras enquanto vão atrás de pequenos fragmentos de uma joinha bonitinha que pode realizar qualquer desejo. Que ela quebrou. É, que a menina quebrou porque ela é meio antinha, às vezes. Mas a gente releva. Meio. E qual que é o verdadeiro nome dela? Então, o verdadeiro nome dela é Kagome. E ela... Kagome. É importante falar isso, porque aqui no Brasil muita gente não sabe o verdadeiro nome dela. É, porque quando a Globo... Quando o Cartoon. Ah, enfim, quando fizeram a dublagem, pra não pegar mal, né, Kagome, eles tiraram o K e colocaram um H, e ficou a Gome. E aí, mas então muita gente não sabe que o nome dela é Kagome. Muita gente não sabe que o nome do monge tarado é Miroku e não Miroki. Não é Naraki, é Narako. Na pronúncia japonesa, né, eles, o U quase não fala mesmo. Mas. Detalhes, não, mas. Detalhes, né? É, ele pediu pra falar do Dilma, eu vou falar do resto também, calma. Ah, muita gente acha que o personagem se chama Kurapika, não Kurapika. Tem muito personagem que eles trocam o nome pra não ficar, né, parecendo nome de... É porque é Brasil, Brasil, Rue, Rue, né, gente? Kurapika, que não ia pegar bem. Não ia dar certo. Ah, mas me explica uma coisa. Por que trocaram o nome do personagem de Capitão Tsubasa de Kojiro Hyuga pra Kojiro Hyueka? Isso aí deve ter sido estagiário. Isso aí foi estagiário. Estagiário foi estagiário. Que beleza. Estagiário. Se foi a JBC que traduziu, eles devem ter alguma informação aí sobre o nome verdadeiro. Na verdade, do chinês, traduzido por inglês nórdico, é assim mesmo. Então, não, mas é porque... chorando, né? Chorando. Mas eles explicaram chorando no mangá de... pelo menos no mangá de Sakura, eles explicaram. Porque eles, não, eles botaram chorando e não Xiaoran. Viu? Falei. Xiaoran é complicado. É melhor chorar. Ainda mais porque eles, né, agora na segunda publicação, né, eles não colocaram esse Arano mesmo, porque eles queriam se basear no anime já, né, porque é o anime já dublado, pois é. Quem era chorando. Note que Inuyasha é tão ruim que a gente parou de falar de Inuyasha. Eita, é. Que é, porque tem tanto filler em Inuyasha que a gente já tá fazendo filler no podcast. Exatamente. Só não é pior que Naruto, né? Ah, mas isso não acontece mesmo não, ó, merda. Ô, louco, meu irmão. Eu tô curioso, quem ele quis atacar com essa comparação? Eu não entendi. É porque o podcast passado, você que não ouviu o nosso podcast passado, foi sobre Naruto. Escuta lá. Escuta lá, a Tanaka Akura fez histórias. O Yasha é bem legal. E assistam. E tem o romance da Kagome, do Inuyasha. E do Inuyasha com a menina. Isso, com a Kikyo. Eu não queria falar o nome dela, mas já que você falou. Do Inuyasha com a Kikyo. Eu já falei pra vocês que uma vez escutei há muito tempo atrás num transporte público aqui uma versão forró de Fukaimori. Eu já ouvi! Hurt da boca, é o quarto encerramento. Queria estar no tempo. Tem muita gente pegando música de anime e fazendo forró. Eu já ouvi. É uma coisa bem perturbadora, bem deturpada. É, pois é. Seguindo em frente. Você não quer botar essa música aí, né? Não, é difícil de encontrar, cara. Muito difícil de encontrar. Não, não, não vai fazer isso. É a banda Calcinha Preta que canta. Eu não sei. Eu não sei. Ô, mas a gente não vai fazer um podcast sobre nomes de banda de forró, porque a gente vai parar, vai passar o podcast todo só falando isso, né? Enfim, tem muito romance no Yasha, tem muita lutinha no Yasha, muito monstro no Yasha. Assistam no Yasha, leu no Yasha. Isso. Ok, e qual seria a música, por gentileza? É a música Shinjitsu no Uta, da Doas Infinity. Ah, 初めて会ったときからです。 Ok, passou a vez do Ian e agora é a vez da Loba. Então eu resolvi escolher aí a segunda temporada de Spice and Wolf. Por que não a primeira? Porque vocês já pegaram a música da primeira. Então vamos pra segunda temporada. Loba. Então eu preciso resumir. Eu acho que tá tentando participar, eu esqueci o que eu faço. Eu preciso resumir o anime, é o que é um? Resume só um pouquinho o anime, só um pouquinho. Tá. Tem essa garota loba aí que tá cansada de os humanos não ligar mais pra ela. Ela vai ficar RBD e fecha na carroça com uma arominha lá. Eu não tô entendendo nada que ela tá falando. O cara tá falando que língua? Que língua que ela tá falando? Me expliquei. Eu entendi, Vilano. Aí ela diz pra eles: ei, eu quero voltar pra minha terra natal. Só que ela nem sabe onde é a terra natal dela. Aí ela sai encarnada com homem. Aí o anime sobre a economia. Pronto. Aí você. Mas isso aí mesmo, a gente falou mal menos isso aí na outra primeira vez, eu acho. Pois é, exatamente. Ela falou certo, isso. Viu? É um anime sobre. Ah, é um anime sobre economia e sobre cacheiro viajante. É. É quase anime sobre programação. É isso aí. Pronto. Programadores entenderam a piada, tá? Desculpa. Pronto. Aí esse é o anime. Muito interessante. Aí a abertura é Mitsuno Yoake da Diva Akinorai. Todos vocês deviam ouvir Akinorai. Tchau. Não, eu gosto muito dessa. Tchau, Lobo. Eu tô aqui. Tchau o quê? Ela tá aí? É que não é que ela mandou tchau, ela não disse tchau. Não, tá muito cedo pra tchau. Pode ficar aí, mano. Tá bom. Eu já falei o que eu tinha pra falar. Sim, gente, comentar, Spice do Ovo, comentários. Eu gosto. Também. É legal. Um dos meus favoritos. É lindo, assim. Não é a minha série favorita, mas eu gosto. Cogitei em escolher ele pra esse podcast, mas passei. É o romance entre os protagonistas, pra quem não pegou. É. O suposto romance que a gente não vê, mas a gente e também, se eu não me engano, é um cine. Com aquele rabão até eu fico é um cine. Nossa senhora. mas se ela se transforma na hora, Luke? Aí, sei lá, hein? Foda, né? Porque se ela vê sangue, transforma, né? Fudeu. Qualquer coisinha que ela faz, sangue, eita, puf. Bum. Socorro. Eu não sei do que vocês estão falando, que eu não vi o anime, tá? Mas tudo bem. Tá, desculpa. Tá ok. De trouxa. Eu tinha que ver o filho de Naruto com o dinossauro de calcinha, tá? Dinossauro de calcinha era mais importante que Space do Ovo. Uhum. Melhor. Não é Space, cara, é Spice. Lá tem uma... Pô, Space do Ovo deve ser foda. Ia ser foda. desculpa a minha pronúncia. Joga o lobo no espaço e vê quanto tempo ele dura. Mó da hora, velho. É a história da garota lobo que gosta de vinho do espaço, né? Aí fica andando pelas galáxias. É a história de um lobo astronauta. Ah, o planeta dela. Sim. É tipo o nome da cachorra, né? A Sputnik. Ô, cara, você pensa. Ah, não, mas é lobo. Se fosse cachorro, a gente podia dizer que era o Tio Kyodai. Ah, a história de lobos que são fãs. Inclusive a Kidarai tem uma música sobre a cachorra, né? Ah, tem história até de lobo, de chuva de lobos, né? Qual o problema, gente? Chuva de lobos é lindo. É show show. É, cuidado com a sua boca quando você for falar da chuva de lobos. Eita. Vocês estão, hein? Caramba. É hoje, hein? Povo revoltado hoje, cara. É por isso que o pessoal olha pra. Escuta a gente e diz: vocês não são engraçados. Exatamente, nós não somos engraçados, exatamente. Eu quem sou. Quem não é engraçado? É animado. Eu sou né? A pessoa engraçada daqui, cala a boca. O amigo da Natália. Eita, tá bom? Caramba, caramba. Tá achando demais. Os caras estão muito agressivos hoje. Loba, só repete o nome da música, por favor. É muito sobre eu aqui. Ah, muito obrigado. Então vamos ficar com essa música. Shitta na na. ったとしたらです。 Ok, voltando pro podcast, após a vez da Loba, é a minha vez então, e eu resolvi indicar uma música de um anime chamado Toradora, né? Toradora, lá do distante ano de 2008, da demografia Shonen, mais ou menos dá pra gente classificar direitinho Toradora como uma comédia romântica, né? E com duas metades bem nítidas. Na primeira metade, a famosa apresentação dos personagens, alguns eventos aleatórios, algumas porradas... Aliás, muitas porradas, muitas situações cômicas. E na segunda metade surge aquele drama, aquele romance. E eu tenho por mim que é justamente por causa dessa segunda metade de Toradora que muitas pessoas dizem que o anime é shoujo, sendo que ele não é shoujo. Então por isso que eu resolvi escolher esse anime em particular. A história de Toradora é bem básica. Temos uma simpática protagonista, cujo apelido é Tigresa de Bolso, né? O nome dela é Asaka Taiga. Porque o nome dela tem tigre, porque ela é baixinha. Exatamente. E a criatividade é especial para botar apelido. Né? Exatamente. E ela possui uma força descomunal, além de estar apaixonada por um rapaz que, né, para variar, né, não dá a mínima para ela. E esse rapaz possui um comportamento bem interessante também, vamos dizer assim. Né? Meio estapafúrdio ele. Até que num belo dia, a Zakataka acaba se envolvendo com um rapaz que é taxado como delinquente na escola, né? Mais um subterfúgio. E o nome dele é Takasu Ryuji. E o Ryuji, muito embora ele tenha aparência de delinquente, jeito de delinquente, e de certa forma, sei lá, mais algumas coisas, características de delinquente, ele não é um delinquente. E ele vive com a mãe dele, que possui um comportamento bem interessante também, né? A mãe dele é uma pessoa muito interessante de ser citada. Os dois trocam porradas quase o anime inteiro. Na verdade, ele que é o saco de pancada da Zakataga, pra variar. Muitas situações cômicas. E, como eu já bem citei, na segunda metade do anime, acaba rolando um sentimento maior entre eles, muito mais intrínseco nos 5 últimos episódios do anime. Eu indico Toradora justamente por isso. É uma obra que eu julgo como muito carismática, uma das melhores do ano de 2008, sem a menor sombra de dúvidas, e que merece... essa atenção, né? Vale lembrar que a gente teve um anime ano passado chamado Golden Time, que é da mesma autora de Toradora. Não recomendo. E que infelizmente... Não recomendo. Infelizmente... Eu gosto. Oi? Eu gosto. Não recomendo. Já sabemos porque vocês não devem assistir o anime. Exatamente. Porque eu gosto, exatamente. Vocês não têm nada que eu gosto. Aí vocês, por favor, não vejam Toque Magnitude. Vocês não vejam... Toque Magnitude é ruim. Pera aí. Vocês não vejam. Pera aí, deixa eu pegar a menina. Não vejam Genshin. Não vejam Toque Magnitude. Não vejam Fullmetal Panic. Não vejam... O Fumofu, né? Vou criar aqui. Não, Fullmetal Panic todos. Nenhum é bom, porque eu gosto. Eu gosto de Fullmetal Panic. Assiste Fullmetal Alchemist. Não, mas sim. Não, o Fatum também não pode. Eu também gosto. Não dá. Não pode, cara. Tá difícil. Por exemplo, filmes da Ghibli, vocês não podem assistir nenhum. Ah, mas o filme da Ghibli é de boa pra mim. Porra, não assisto sim, nenhum. O próximo tema do podcast vai ser animes que o Evilásio não gosta. Aí vai ser um problema, porque se botar os animes que eu não gosto, aí vai ser difícil, porque eu acho que vocês também não vão gostar muito. A gente vai colocar toda o ST de Avenger aqui. É isso aí. Pô, mas a Stay Avenger é boa. As músicas de abertura e encerramento são do Ali Project, que eu gosto da banda. Mas o que importa é que o anime tu não gosta. Isso que importa. Cadê animes que o Evilásio deu 5 menos no mapa? Não, sobre o anime que o Khalid falou, eu gosto dele, mas a Tora adora. Ah! Que pariu, meu Deus. Solid. Solid. Eu tô indo embora depois dessa. Meu Deus. Você fica. Eu queria fazer uma pergunta: quem é a Best Girl? Quem é a Best Girl? Quem é a Best Girl? Você pergunta: quem é a Best Girl? Vocês estão querendo treta? Minha personagem preferida é a Ami. Obviamente não é a Tiger. Eu tenho a Best Girl desse ano. A minha preferida é a Ami. Eu também acho a Ami. Mikorin. Cara. Me desculpe, a best girl desse anime é a Minori, saudações pra todos. Eu não gosto da Minori, cara. Eu vou ser neutro, porque eu odeio as três, então. Eu não gosto da Minori. Não, gente. Minori, abraço pra todos aí. A resposta certa é Taiga, vocês falaram tudo errado. Não, Nayara, por favor, você não está nas suas faculdades mentais esses dias. Não... O Eric acha que é a Taiga também, pronto. Mas eu acho que a Taiga vai... também é legal, mas minha preferida é a Ami. Eric, Ami é melhor. Mas a minorinha é chata, Carlinhos. Ah, ela é chata mesmo, irritante. Vai você três pro inferno. Puta que pariu. Não, cara. A minoria ficou dançando junto com o maluco no metrô, cara. Uma da hora. A minoria, ela é um meme ambulante. Ela tem aquele meme dela levantando na sala de aula, aí fazendo um círculo com a mão e depois... Ah, meu Deus, eu socorro aquilo ali. É muito escroto. What's the problem? Exatamente, eu acho que ela tem uma, duas cenas boas, né? Então... Ah, falou o cara que gosta da Amy. Que garota chata da porra, velho. Vontade de dar uma porrada. Né? Você não ela realmente. Ter a profundidade da Amy. Por isso que eu não gosto dela. É, todas merecem uma porrada. Tanto que elas se batem lá pelo meu Deus, que maldade no coração. Todas eu gosto elas... mais da representante de sala lá que cai na porrada com a Tiger. É, ela também é legal. Aquela baixa na Taiga chata pra caralho, velho. Ah, mas vocês sabem que o pior personagem de todos é o carinha que a Taiga gosta no começo. Sim, ele é. Aqueles caras. É absurdo. Huge, best man do anime, talvez melhor personagem ever. Melhor? Ali. Não, eu disse calma, pior. Calma, Natasha, calma. Não, não. O Huge é o melhor, pô. Eu disse pior. Eu disse, podia tirar ele do anime. Quem é Ryuji? Eu não sei quem é. É o protagonista. Ele tem a personalidade do Karazuma de Skurambon. Não, vocês estão falando duas pessoas diferentes, Vilazio. Ah, não, não, peraí, então vocês estão confundindo. Eu falei que o pior personagem era o que é a Taiga gostava. É o cara de óculos. Ah, o cara de óculos, sim. Cara de óculos. O cara de óculos é o pior personagem. Ele tem a personalidade do Karazuma de Skurambo. Ah, sim. Ah, tá. Sim, sim. Eu, pra mim, o melhor personagem é o Ryuji, o protagonista. Ah, tá. Entendeu? Eu também acho o Ryuji o melhor personagem. Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo falar personalidade e Karazuma na mesma frase, mas. Ok. Vamos. O que você gosta mais? De mim ou do Curry? Do Curry. Do Curry. The plot is here. O cara é um capa. O cara é um alien. Ele é um capa-alienista que gosta de Curry. A música que eu escolhi, então, foi o primeiro encerramento de Toradora, que é a bela canção Vanilla Salt, cantada pela não menos bela Yui Hori. Tem que ser ela, não tem jeito. Certo, Nayara? Certo? É justo, a Ho-chan é amor. E só pra ver como tem tudo a ver com o que a gente falou, a Yui Hori também canta a abertura de Skurambo. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Guru, guru, mal, aquela música é mó legal, enfim, parei. Sim, sim. Ok. Já falamos bastante sobre Toradora. Ah, sim, não, espera. Você esqueceu de dizer a demografia. É um shonen. Eu falei no início. É um shonen. Falou? Nossa, nem pensei. Falei. Meu Deus. Falou. Natália tá ouvindo o podcast da Loba. A Loba não tá. Natália tá ouvindo o podcast junto com a Loba. Vai ser difícil esse daqui, viu? Editar esse aqui vai ser difícil. Ai cara. Deus. Enfim, mas valeu o toque, Natália, valeu o toque. Tô baseado em Light Novel. Ai, meu Deus. E o anime coisou a Light Novel inteira, né? Adaptou a Light Novel inteira, pronto. Eu adoro quando as pessoas usam a palavra coisa e transformam em verbo, cara. Eu me sinto muito maravilhado com isso. Coisar. O problema de usar o verbo coisar é que você pode colocar qualquer palavra e qualquer significado serve. Uhum. Ah, é tipo get no inglês, gente. Não, mas tem coisas que eu não penso que a pessoa fez, se você disser get. Baixou a professora de inglês da Nayara. Não, é Nayara, de Deus. É tipo Boku em francês, cara. Dá até no Boku no Pico. Cara, mas vocês vão ver aí. Mas pessoal, acho que a gente devia parar de falar de Boku no Pico até o podcast especial do Anime Code sobre Boku no Pico. Já tá marcado aí, não sei pra quando. Quando o Boku no Pico completar 10 anos. Que é 10 anos, aí, ano que vem. 10 anos. Vai aí todo mundo vai assistir a série live action de Boku no Pico. Exatamente. Live action. Que horror! Uma homenagem ao destemido Pico, suas aventuras pelo mundo. Tem que ser destemido mesmo no carro. É, vamos lá. Então, só pra encerrar essa parte do Toradora, indicando a música Vanilla Salt, primeiro tema de encerramento do anime, e fique com a música. Música. ったとしたらです。 Passada a minha vez, então agora é a vez da Nayara fazer sua citação. Ok, bom, eu vou falar de um mangá shounen que ganhou adaptação ano passado, se eu não me engano, que é Nisekoi, né? Na verdade, a música que eu quero indicar é da segunda temporada. Temporada, nossa, eu tô temperado. Tá temperado mesmo. Então, é da segunda temporada, que acabou agora no último mês, que é cantada pela idol de Abarreta, a Lisa. A idol de Abarreta, porque no Twitter ela só posta isso. E o nome da música é Rally Go Round. Né? A Lisa, ela é conhecida já por cantar muita coisinha Angel Beats, Marroca, Sword Art Online, Fate Zero e afins. Eu gosto, eu queria na verdade destacar a música também, porque além de bonitinha, a abertura de Nisekoi, eu acho ela muito bem feita. Tipo, o Shimbo, né, que dirige lá todo isso de Shaft, ele acabou fazendo uma historinha na abertura. Então, se você lê Nisekoi, se você já viu Nisekoi e conhece um pouquinho, você pode até dizer que aquilo era como se fosse um capítulo, até um episódio, de tão aleatório que é algumas coisas. Por isso que acaba sendo ruim e bom, sei lá, ao mesmo tempo. Não tenho uma opinião formada ainda, mas eu achei legal a abertura. Então, eu indicaria, além de ouvir a música, também conferir posteriormente a abertura, que ela é bem bonitinha. Até diria que foi uma das melhores da temporada passada. E, bom, o que é a história de Nisekoi? Nisekoi conta a história do Rapid Joe, que é o protagonista. Ele é filho do chefe da Yakuza. E, na verdade, é a Yakuza, né, que acaba comandando toda a cidade lá com crime e tudo mais. Aí o nome do anime acaba sendo Nisekoi, ou seja, falso amor, porque ele acaba se relacionando com uma garota que ela é filha de uma outra gangue, no caso é uma gangue americana. Exatamente para não ter conflito entre a Yakuza e essa outra gangue, eles acabam fingindo estar num relacionamento, fingindo que estão namorando, e aí que dá início a toda a história do mangá, do anime, e que, na verdade, é um harém, né, uma comédia romântica, e que vai entrando várias outras personagens, cada uma, aquele esquema realmente de harém. Então tem a personagem tsundere, tem a fofinha, tímida, tem a que sempre faz comédia, enfim. Nisekoi eu particularmente gosto bastante, eu acho divertido, mas a história com certeza se perde muitas vezes. Tem filler no mangá, que todo mundo brinca, né? Porque o autor acaba fazendo tanto capítulo aleatório, que irrita, porque a história não vai pra frente. Então até um certo ponto é legal, porque você vê a coisa avançando, o Haku tenta descobrir quem é a garotinha da promessa dele, então até certo ponto avança, mas depois nem acaba avançando muito. Então isso que também faz o pessoal gostar e não gostar tanto da obra, é meio que uma faca de dois gumes. É divertido porque tem personagem carismática, mas ao mesmo tempo a história não é tão legal, é clichêzona, né, típica de harém, não agrada tanto, mas enfim, a música é legal, vejam a abertura, é bonitinha. Jesus. Nayara, respira um pouco. Já falamos muitas coisas aqui, então para não gerar outra briga, eu prefiro não dizer o que eu acho de Sequoia. Evilásio, pode compartilhar tua opinião, sim. Ah, diga, Evilásio. Ah, não, mas eu não tenho tantos problemas. Eu só vi um episódio e desisti. Eu li 5 capítulos e parei e nunca mais. Eu vi um episódio e desisti, nunca mais tive vontade de voltar. Eu li todos os filmes do mangá. É incrível. É triste ver o que a minha vida se tornou. Exatamente, por isso que eu falei, pessoal, vamos levar em consideração que o Luke leu Naruto completo, cara, e ele ainda lê Bleach, cara, mas Naruto e Bleach não, eles passam a história, mesmo que fosse um segundinho da história, passou. Nisekoi é sacanagem, ele é parado, mano. Quando você acha que a trama do cadeado tá avançando, aí surge mais 25 chaves do cadeado. Nunca vi um cadeado com tanta chave. Vai tomar no cu, velho. O que é mais lento, Luke? Ele ou Baby Steps? Cara, Baby olha, Steps não é lento. Olha, não, esse último episódio aqui já deu certo. O mangá. Inacreditável. Pelo amor de Deus. O mangá é 30 capítulos. O mangá é Baby Steps, literalmente. Quer que seja rápido? Pois é. Eu botaria o nome de Nisekoi de Feto Steps. É o passo do feto, velho. É o filho do feto. Isso, cara. Olha, eu achei que pastel era enrolado, cara, mas não. Nisekoi conseguiu ganhar. Pastel enrolado? Bob, tá falando do mangá, essa não vamos inventar essa piada, tá? Essa velha piada do pastel, meu Deus. Melhor piada do Luke até hoje. Então, Nayara, só repete o nome da música, por favor. Rally Go Round, da Lisa. どっからです。 Depois da vez na Nayara, é a vez do Evilásio fazer sua citação. Ok, eu escolhi a música Tomorrow, do anime Fullmetal Pain, que é a primeira abertura. Tomorrow. Essa música é tão linda, o anime também, sim. Desculpa, Evilásio. O anime é um anime de mecha, que também tem colegiais, mas ele é muito mais um anime de exército. Só que vamos pegar aquele velho clima japonês, né, que o exército japonês e anime geralmente tem mechas. Né? E é bem legal, assim, a parte de exército é muito legal. Principalmente se você pegar o mangá, que tem todas as notas sobre as armas e coisas do tipo. É bem legal. E, assim, tem um romance meio enrolado, é, mas subplot, que subplot. Só lá na segunda temporada mesmo, eu tô ignorando. Fumofu pra mim é spin-off. Mas é spin-off mesmo. Na segunda temporada é que aí o romance tá realmente deflagrado, assim. Eles vão se declarar. Mas na primeira temporada existe esse romance. Existe um triângulo amoroso, na verdade, né? Que eu gosto bastante. Inclusive, eu gosto de todos os personagens do triângulo amoroso. Porque o protagonista é muito legal. Ele é um militar que não consegue lidar muito bem com as pessoas. É um tapado otaku militar, né? Eu adoro ele, adoro. Otaku. Ele é muito bom. Temos a Kaname Chidori, que é a minha personagem preferida, né? Inclusive, ela é a minha segunda personagem preferida de todos. Só e pede pra Asuka, obviamente, né? Não gosto. Obviamente, só pede pra Asuka. E tem a Testarossa, né? Nossa querida Tessa. Querida, que também nada. É uma personagem muito legal. Odeio ela. Epa! Muita gente adora a Tessa. Eu acho legal, não ela odiar a Tessa, mas é porque a maioria das pessoas que conheço preferem a Tessa. Não, eu prefiro a Tessa. Não, o Tessa é superior e o irmão da Tessa também é um ridículo. Família ridícula. Ridículo. Nossa. Mas bem, eu gosto bastante. Assim, a primeira temporada do Estúdio Gonzo não foi tão boa. Tem coisas legais, tem coisas que são chatas. Eu gosto legal, muito, cara, da segunda temporada do Estúdio da Kyoto Animation. Da Kyoto Animation, que é o Metal Panic TSR. O problema é que é muito aberto, né? Porque tinha muito pouco escrito do que tinha ali. Do que ele contou tinha pouco escrito, né? É baseado numa novel, originalmente, que depois virou um mangá. E tem uma temporada spin-off entre essas, que é a Fumofu, que é uma piada, que é um spin-off de comédia e que é muito bom. Putz, é muito, muito, muito bom. Eu só não indico aqui a música do Buntakun, porque eu acho que ia ser exagero, mas por pouco eu não indico aqui. Fumofu. É muito bom. Falando nisso, ele faz uma ponta no Amag Brilliant Park, pra quem não sabe. Sim, sim. É eu comecei a assistir a Amag por causa disso. Fomos dois. Inclusive, o Amag só não tem uma nota melhor pra mim por causa que o cara não se chama Buntakun. Eu fiquei meio triste. Eu também. Eu acho justíssimo, Evilásio. Acho justíssimo isso. Agora, tipo, eu prefiro a Open da segunda temporada, a Mina Mikaze. Não sei porquê. Eu já indiquei ela. Eu já indiquei ela. Ah, tá. Mas assim, é legal que todas as aberturas e todos os encerramentos são cantados pela Mikumi Hashibara. É isso, não é o nome? Eu não lembro agora o nome. Pela Mikuni Shimokawa, desculpa. Pela Mikuni Shimokawa, inclusive de Fumofu também. Ela canta todas as openings e todos os encerramentos de Fullmetal Panic. E eu gosto muito. Todas as músicas eu acho muito, muito bom. Acho que é bom comentar que o mangá de Fullmetal Panic foi publicado aqui no Brasil. O primeiro com 9 volumes. E o segundo, o Sigma, que seria a continuação direta. Mas o Sigma foi cancelado. E é meio triste, porque... É muito triste. Ele tava na parte boa, né? Quando ele começou a passar a segunda temporada do anime, ele foi cancelado. Aí foi cancelado, tão triste. É. Mas eu recomendo, procurem por aí o Fullmetal Panic, o mangá, eu acho bem legal. Ele é uma série militar muito boa, assim. E o Fumofu, que eu digo que é spin-off, eles são pequenos capítulos que o autor coloca, que ele insere na novel, e no mangá também tem. São pequenos spin-offs, capítulos, que eles não têm tanta importância para a história, mas que quebram aquele clima pesado que a história tem no geral. Porque tem muita morte, tem muita parte de terrorismo, né, na série. Porque o Sousuke é tipo agente especial, então, que vai em missões, né? Então, vários capítulos são missões dele. Yeah. Tem um rival barra vilão fodão, que eu gosto pra caralho dele também. É uma série legal, eu gosto, assim. Pra quem gosta de Mecha, é uma série legal. Pra quem não gosta de Mecha, eu acho que não vai ser muito fácil vocês gostarem. Vão só pro Mofu. Eu acho que pra quem não gosta de Mecha... E eu assisti. Mas você não odeia. Quando eu digo não gosta mesmo. Assim, olha, tem Mecha, não vou ver. Quem tem esse problema, eu não recomendo muito, porque tem muitas coisas precisas, assim. Eles falam muito sobre Mechas como armas militares, né? Mas, pra quem gosta, é um prato cheio. Pra quem não gosta, eu indico o Fumofu, que o Fumofu não tem Mecha. É só a comédia mesmo. É isso que eu ia falar. Eu super concordo com o Vilazo. Se você não gosta de Mecha, vê o Fumofu só, que também vai ser muito bom. Aí eu gosto de tudo. Só pra ver o episódio dele jogando futebol americano. Dele treinando time de futebol americano. Não, fantástico. É sensacional. Meu Deus. É lindo aquele episódio. Nossa. Tudo é de Fumeta Pânico, é uma obra-prima. Desculpa, não, é sensacional. Ou a conversa do Buntaku com o Pony. É muito bom. Para quem quiser, a novel tem 22 volumes e já está completa. E eu acho que tem tradução em inglês, assim, para vender nos Estados Unidos. Uma coisa assim, se quiser. Eu acho que ela foi traduzida para inglês, mas não foi lançado todo. Também. Ah, que pena. Não sei. Mas não, acho que deve estar lançando ainda, sabe? É igual a Spice and Wolf. Spice and Wolf também estão lançando nos Estados Unidos. Um amigo meu tem, inclusive. Queria muito. Eu queria mais a Harry, eu gosto mais da nova de Harry. Eu gosto muito. Alguém quer falar alguma coisa de Fullmetal Panic? Eu acho que, se brincar, foi o primeiro anime de Mecha que eu assisti. E eu assisti nem era pelo Mecha, tá ligado? Eu assisti. Eu tive um azar absurdo. Eu acho que talvez por anos eu não gostei de Mecha por causa do primeiro anime Mecha que eu assisti, que foi Dual. Dual? Conheço não. Ah, não vou atrás. Eu não quero. Dual Paralel World. Também quero não, obrigado. Quer dizer, eu assisti Plataborn no. Não, não Fox é isso não. Kids. O que parece que o Evangelho é Hasekfon. Plataborn. Ah, o primeiro que eu vi é Evangelho, mas porque Evangelho não conta muito. Evangelho não conta. Evangelho e Shinji não subiu no robô. Ô, piada Jesus, desgraçada. Eu não podia perder a oportunidade. Mas é isso aí, assim, fica a dica. Fullmetal Panic, Fullmetal Panic Fofo, e Fullmetal Panic TSR. TSR tem uma animação muito boa, assim, é uma das melhores animações que o Oni já fez. Sim, e vocês vão esperar no episódio 9, porque o chip vai episódio quebrar. Episódio 9. Aê, meu episódio preferido é o episódio 9 também. É super, mas é muito bom. Eu acho que o Vilazo conseguiu falar tudo da série. Se eu começar a falar aqui, eu vou começar a me emocionar, vou falar mais, porque eu gosto muito, tá no meu top 10 de anime. Então, deixa quieto, mas assistam, gente, é isso aí. Não, pra mim a melhor cena é a Kaname cortando o cabelo do Sousuke, quase chora, meu Deus. Realmente, essa cena é ótima, essa cena. Rapaz. Kyoto Animation, estou esperando a terceira temporada. Por favor. Sair. O problema é que não vai sair. É mais fácil sair Suzumiya 3 do que. Tristeza, mas é verdade. É mais fácil sair Space Wolf 3 de novo do que. Ai, meu Deus. Tô triste, amigo. Então, é isso. Fala aí, Vilazo, qual seria a música? Tomorrow. Namekumi Shimokawa. Perfeito. Então vamos todos escutar esta música. 初めて会ったとしたらです。 Após a vez do Evilásio, é chegada a vez do Eric fazer sua citação. Eric tá vivo ainda? Eric tá jogando o jogo do caminhão aí. Eu tava trabalhando, Luca. Gente, pra esclarecer, não. Eric não é caminhoneiro, eu acho. Eu acho que ele ainda não sabe dessa história. Ele não é caminhoneiro, mas joga um simulador de caminhões muito bom. Não. Ele largou, Carleiro. Ele largou o simulador de caminhões pra. Largou por quê? Pra jogar Neptúnia. Não, Neptúnia já acabou esse lado. Ele largou o simulador de caminhão porque ele começou a comprar miniatura de caminhão. Então agora ele faz. Isso, agora ele não faz mais os percursos no computador, ele faz os percursos na casa dele. Pois é, pessoal. Sapatos como assim, obstáculos. É verdade, o Eric parou de trabalhar com caminhões. É muito triste isso. Eu fiquei rico no jogo, então não preciso mais trabalhar. No jogo. No jogo. Jogo da vida. Exatamente. É, ele ficou rico no jogo da vida. Eu tenho certeza que ele não sabe ainda do que a gente tá falando. Pode jogar pro zoeiro agora, é. Pega o caminhão e vai derrubando a carga por aí. Ah, eu já fiz isso. Vocês estão falando da vida dele, cara. Vamos parar com isso, por favor. É verdade, cara. Pega a carga e leva com as criancinhas. O Spielberg fez até um filme sobre a vida do Eric, né? Qualquer coisa vocês botam lá no SBT de manhã, no final de semana, que tá tudo lá. Que filme, viu? Comboio do Terror. Nossa senhora. E meu anime, no caso, vai ser a abertura de Atikoti. Uma comédiazinha com animação estilo chibi. Que é, no caso, a protagonista é uma baita tsundere chamada Tsumiki. Que ela gosta do melhor amigo dele, o Otanashi. Mas é aquilo, ele é meio desligado, não percebe o quanto ela gosta dele. E enquanto isso, os amigos dos dois ficam se divertindo com a situação de ela não conseguir expressar seus sentimentos e ele nunca perceber os sentimentos dela. Quanto ela gosta dele. Eu adoro esse anime pelo estilo dele, tanto pela animação, pelas piadinhas e pela protagonista tsundere. Eu acho muito bacana as reações que ela tem das investidas, das frustrações que ela tem por conta do rapaz. E creio que o Evilásio não gostou, né, muito desse anime. Qual? É a Chikoti. Eu não gosto não, cara. Eu acho bem engraçadinho, bem bonitinho. E no caso eu escolhi a música de abertura, a Chide Kotide, que é cantada pelos 5 protagonistas do anime. Não, eu não gosto. Me irrita muito aquela interrogação na cabeça da garota. Ah, é um arrogue. É só um pouco maior do que o normal. Mas isso aí. Um pouco maior, né? Metade da altura da garota. Deve ser por causa daquele negócio. Enfim, eu adoro esse anime e ela a típica de tsundere que toda hora diz frases do tipo não é como se eu quisesse mesmo isso ou coisa parecida, não entenda mal, não é como se eu importasse com você, não é como se eu gostasse de você nem nada, enfim. Mas eu acho muito bonitinho as reações que ela tem. Ela, às vezes, as melhores cenas são das reações que ela tem em volta do rapaz. Mas é isso. Ninguém vai querer falar alguma coisa do anime? Eu tenho uma coisa que eu assisti. Não sei que anime é esse, não. Eu acho esquisito os penteados dele. Ah, cara, eu achei a Chikoti legalzinho, na boa. Eu achei legalzinho. Eu achei igual a qualquer outro tipo de comédia colegial, sabe assim? Não achei que ele se destaque em nada. Ah, pra mim me pegou pela animação e pela protagonista. É tsundere, mas as reações dela são, às vezes, bem diferentes do típico desse arquétipo. Tem umas piadas, assim, mas é pouco. Tipo, a do vôlei eu acho legal, mas é isso, basicamente. Fliperama legal. Então, é só você repetir o nome da música, vai. Então, música de abertura de Atikoti. Atide Kotide. O nome é sugestivo ao extremo, né? Vamos falar a verdade aqui. One, two, three, four. は今日ぴり何か足りなくて、 みんなが揃うとやっぱり楽しい、 今はさあ遊んじゃえ、あっちで手を取って、こっちで大騒ぎ、この場のハーモニー、 みんなで奏でる、 あっちで落ち着いて、こっちで nosso podcast, nada menos do que ele, o grande Bebop. Beleza, chegou minha vez. Tem um anime. Foi difícil escolher porque tinha muitas opções, né? Tema livre é complicado. Mas vamos lá. Vou escolher uma música de abertura de um anime fofinho, um seinen. O nome do anime é Ebitu. Enfim, Ebitu, pra quem não conhece, é um anime de uma rata, uma hamster, que... Ela é uma hamster de estimação, mas a dona dela trata ela como uma empregada, uma doméstica. Porque ela arruma a casa, lava as roupas pra mulher, faz de tudo lá pela mulher. Enquanto a mulher passa o dia trabalhando e à noite encontra um... Ela chama de namorado, mas o cara é mais um rolo dela, assim. Porque o cara aparece quando quer e tal. A ratinha chama ele de vagabundo. E nisso a rata fica... se metendo no meio da vida dos dois, na vida amorosa deles, e o romance fica por conta disso, né? Os dois, a mulher sofrendo por causa do cara, e enquanto o cara faz besteiras, e a ratinha tenta ajudar, até de formas um pouco esquisitas, né? A música que eu vou indicar a abertura de Bichu, o nome da música é Nandakana, cantada pela Kotono Mitsuish, que já é até bem famosa, é a dubladora também da Bichu, já dublou Doraemon. Dublou a Excel de Excel Saga. Também dublou a Osagitsuki Kinto, Sailor Moon. Tem um Pokémon que ela dublou também, o Metamon. Que eu não lembro desse Pokémon. Pelo nome do provavelmente ela Pokémon só falou Metamon. Provavelmente. Olha, pelo nome eu não lembro desse Pokémon, não, viu? Se ela dublou a Excel, então. Ela já dublou pro resto da vida, cara. Ah, Excel. Aqui Excel. Na lista tá escrito Pokémon, né? A não ser que. Metamon. E ela dublou a Misato também de Evangelho. Melhor trabalho dela. Diva. É. Com certeza. Pô, é só pra, ela só precisava ter dublado Excel, que ela já dublou pra vida toda. O Metamon é o dito. De ganhar o triplo do comum. Só pra avisar, o Metamon é o dito. Ah, então ela fala Metamon ou o dito? Ela provavelmente fala Metamon, porque no Japão o nome dele é Metamon. Então é isso que ela fala. Por isso que você não conhecia, Carlinhos, entendeu? Tá explicado agora. O nome em japonês. Tá explicado. Então tá. E o que vocês acham de Bichu? Alguém aí já assistiu? Tirando o Eric? Eu não gosto. Assistiu o quê? É o bicho. Eu não posso opinar. Esse eu não posso opinar. Bicho. Mas vocês sabem disso. Porque eu já falei isso antes. Ó, eu indico pra maiores de 18 anos, tá? Menores, por favor, não assistam. Eita! Jesus! O Eric curte também, eu sei, né, Eric? Eu gosto desse anime, eu só acho ele meio repetitivo nas piadas. Sempre a hamster fazendo besteira, aí sendo arremessada na parede pela mestre dela ou pelo vagabundo. Que horror! Eita! Ou então a mestre dela toda hora sendo traída pelo cara, mas depois volta atrás e ficam juntos de novo, blá, blá, blá. É engraçado, mas só que é meio... Só que é repetitivo. Agora o que eu acho só mais que bacana. Com muito sexo. Só que eu acho mais bacana são as sketches lá quando ela se transforma numa. Poxa, no Ebitumé? Ah, acho que é Ebitumé. Super heroína. Aí uma hamster heroína que voa pela cidade pra ajudar as pessoas em alguns problemas. Tipo uma garota que. Ela, por exemplo, tá trabalhando numa lavanderia. Aí vai lá uma garota que ela acha que é toda inocente, uma garota estudante e tal, mas aí ela vai ver lá o lençol da cama sangrando. Ela já pensa besteira o que aconteceu. Ou então ela ajuda um homem que está sofrendo com... tá tendo problema de ereção e não tá conseguindo fazer sexo com a esposa. Ela vai lá e ajuda ele. Enfim, é uma babaquice tremenda. Ele tio Man. Enfim, é. É babaca, é muito. Olha aí uma gif pra vocês entenderem. Ok, então, e qual é a música que você traz pra nós então, Bebop, desse anime? De Nanda Kanda. Nanda Kanda. Passadas as indicações de todos os participantes do podcast, todas as músicas estão ao ar, então, para vocês escutarem quantas vezes quiser, aí nesse belo trabalho, é hora, então, da equipe fazer a citação de sugestão de tema para o Sobre Músicas e Animes, edição número 48, em agosto. Então, nós vamos obedecer a ordem em que cada participante teve a sua vez de citar uma música aqui e um anime correspondente. Então, sem maiores delongas, vamos pedir para a senhorita Natália Natasha Rafaela, é claro, dizer qual que é a sugestão de tema dela. Bom, o tema que eu escolhi, eu vou pegar emprestado a ideia do Carly de novo, porque já é a segunda vez. E eu vou escolher animes de ação e aventura que não são shonen. Pra poder a galera também perceber que a demografia não necessariamente implica no gênero da coisa. Todo mundo sabe disso. Mentira, ninguém, não é todo mundo que sabe. Anyway, demografia é uma coisa, gênero é outra. E, bom, demografia na verdade só funciona pra obras baseadas em mangá e light novel, porque quem dita a demografia é exatamente as revistas de publicação. Então, se uma obra é original ou se uma obra é baseada em videogame, essas coisas, ele não tem... Melhor, pode até ter uma demografia de acordo com o criador, mas não é como se fosse separar entre shoujo, shonen, josei, seinen. Anyway, bom... E é isso, animes de ação, aventura, que não são shonen. É isso aí, sugestão anotada. Depois da vez da senhorita Natália, Natasha Rafaela, a vez do Luke, dá pra nós a ideia de tema. Vai. Então, acabaram com meus tempos. Anime de aventura, ação, não, essa é da Natália. Não, esse já foi. Animes que o nome tem um trocadilho, tipo a Tora Adora. Ou é bacana? Olha que miserável. Cara. É bacana, né? depois do clássico do Durarará. Katanaki Akura. O anime Durarará. Não, você vai ter que apresentar uma lista com animes com trocadilho, que eu não vou ficar pesquisando, não. Pô, mas isso é tão fácil, cara. Pô, tem vários aí. Porra, essa lista durarará bastante tempo aí na internet. Pois é. Olha, que horror. Meu Deus. Achei bacana. Ai, chega Tora, de... E aquele quiche, hein? E aquele quiche, hein, Bebop? Aquele quiche lá, ô? Oh. Hein? Eu não quis. A Sidonia no Kishi. É, vamos lá. Depois do Luke, então. É muito chique, cara. Esse podcast é muito chique. Ian. Sobreviva, Ian. Esteja vivo e dê sua sugestão de tema. Coragem. Pode ser MM também? MM não é doce. Tem um anime chamado MM, enfim. Minha sugestão, em homenagem ao meu querido meu colega de podcast que adora essa junção de dinossauros e calcinhas, o meu podcast é animes que tem alguma coisa de calcinha. Eita! Só pra indicar Chimoneta, certeza. Ah, você fique quieta. Naruto. Lembrando, eu quero lembrar a todos que se a sugestão do Ian ganhar, a pessoa que tiver o melhor tema escolhido vai ganhar o prêmio de sommelier de calcinhas do podcast. Ah, isso é fácil, pô, aí. Pô, abertura de punchline. Tá feito. Ou Shubra também pode ser. Ah, eu posso botar o encerramento de Rimegoto. Olha aí. Meu Deus. Tá fácil, cara. Copiou minha frase, mas ok. Loba, é sua vez de dar uma sugestão de tema pra nós. Então, a minha sugestão de tema pro próximo podcast. Isso. É animes que o protagonista é de humanas. Tipo o anime daquele Welcome to the NHK. E aquele Honey Clover. Tipo pessoas que são da faculdade de humanas. Estão ligadas? Que fazem curso de humanas. Tu tá muito bizarro essa conversa. Pô, você quer fazer um podcast sobre Honey Clover também? Que horror. Vamos fazer um podcast sobre Honey Clover. Sabe o que, ó, pense bem. Pense bem. Porque pense se você colocar esse podcast, a gente vai ter poucas coisas pra indicar. Entre elas, Golden Time. É só olhar no Google. Porra, eu vou procurar aqui animes com personagens fazendo faculdade humana. E vai cair no anime portfólio, com certeza. Vai cair no anime portfólio, certamente. Bota anime college human people. Animes com personagens fazendo faculdade de humanas, buma pelado. Aí não cai no anime portfólio, cai em outro. Oh my. Aí rola o filme de Dragon Ball. Ô, gente, música é humanas, né? Então dá pra colocar algumas coisas aí já. Música é humanas? É, não é? Tipo, é arte. Arte é de humanas. Arte é de humanas. Tá bom. Aluno dando cantado. Vamos lá. A minha sugestão de tema, então, depois do tema muito bom da Loba, a minha sugestão de tema é animes da demografia Josei. Isso aí. Animes de histórias Josei. Não assisto José, não. Fico triste. Ela não sabe, mas eu sei. É isso aí. Aí, ó. O dia também cabe no tema do Luke. Muito bom. Perfeito. Luke. Parabéns, Luke. É isso, cara. Ok. Após a minha sugestão, é a vez da Nayara fazer a sugestão dela. Nayara. Aí. Calma. música de animes que você escuta enquanto você limpa a casa. Eita! Ou o cômodo da casa, no caso do teu quarto, algo do tipo. Alguma coisa vocês devem limpar e os ouvintes também, não é possível. Eu adoro. Muito bom. Muito bom. Eu não limpo minha casa. Adorei. Ah, mas alguma coisa você limpa. É, seria mais isso. Gente, me ajuda. Eu preciso atualizar minha satélite aqui em casa. Obrigado. Limpa, faz quando suja a casa. Música que você escuta quando suja a casa. Não, mas é normal. Tá. Aí bota o exemplo da Loba. A Loba adora lavar a louça na casa dela escutando Gantz. Ah, mas é porque eu pedi Gantz é maravilhosa, Loba. Eu digitei por um motivo, né? Não era pra sair falando. Agora já foi, Loba. Agora falei. Agora todo mundo já sabe que você, Lobo Paranoico, lava a louça ouvindo a abertura de Gantz. É muito boa essa música. Ainda bem que se a Loba não tivesse feito esse comentário, eu ia cortar da edição agora. Não vou cortar mais. É, pois é. Então, olha só, gente. A abertura de Gantz é boa. O anime não. Fica a dica. Eita. Apoiado. Esse eu não gosto. Pode ser que seja bom. Após a indicação da Nayara, é a vez do Evilásio. Eu quero músicas de animes que tenham personagens que lembrem heróis de Tokusatsu. Ah, que legal! Parece que não tô querendo, não. Samurai Vasco aí com a gente. Samurai Vasco. Pô, tem muito aí. Tem Tagebani, tem Samurai Flamenco, tem Skullman. Pera, qual tem que é o Punchline. Qual que é, cara, o tema? Para de Punchline, cara. Só você gosta disso, cara. Só você. Larga isso. Não, cara. Já foi, já terminei. Pode relaxar. Após o Evilásio, é a vez do Eric fazer sua sugestão. Ah, vai músicas de animes que tenham Tsundere como protagonistas. Pronto. Evangelho. Nayara vai se sentir em casa. Nossa. Evangelho não é protagonista, nossa, cara. Não. Ai, tô chorando. Então, obrigada, Eric. Protagonista de Evangelho é... Posso indicar... Ai, vou indicar... Ai. Ele já vai posso... pagar mesmo isso, então. Posso colocar aí mesmo. Vocês querem ferrar com a edição do Evilásio, metade? É. Ele tá tentando falar vezes pra ver se eu esqueço uma vez e passa. Sim, Luke, eu permito colocar Rimegoto. Não, na verdade, eu quero a Nayara disso. Eu coloco Rimegoto. Pagar tudo, então. Você vai pagar. Vocês são incríveis, vocês são incríveis, realmente. Bebop, sua sugestão, amigo, pra encerrar, por favor. Eu tive que mudar aqui a minha sugestão, porque a Natália pegou a que eu ia falar. Então eu vou indicar aqui, ó. Músicas para escutar no banho. Pera aí, não é possível. Não é possível que vocês dois tiveram a mesma ideia, velho. Isso é uma mentira, velho. Bebop, você escuta música no banho? Eu já vi pessoas cantarem, mas eu não sabia que você colocava um sonzinho na hora de tomar banho, cara. Ah, eu boto... Tem gente que assiste anime... Mas não na hora de tomar banho, cara. Sim, pô, tem aquele do Estino ou alguma coisa. Vim até com uma placa. Ah, tá, tudo bem. Aquele que vem com plásticozinho, né? É, verdade. É. Então deve ter gente que assiste. Vocês não tiveram. Banho de piscina também vale. Ok, então, passadas as sugestões de tema, eu faço lembrar pra vocês que estão escutando esse podcast que o nosso destino em agosto está no voto de vocês. Então, por favor, votem com sabedoria, com inteligência, com vontade. Votem nas calcinhas. Nossa Senhora. Chegou a parte de encerrarmos o podcast, momento das considerações finais, após as escolhas de temas, as citações... Então, sem maiores delongas, vamos deixar que a senhorita Natália aí faça suas considerações, é isso aí. Eu só queria pedir para que visitem lá o Eflan de Brasil, é a nossa página no Facebook da Nascer Herói. Queria agradecer de novo ao convite do Evilásio, que sempre me chama para o podcast, obrigada. E é isso, tchau. Tchau, Natália, tchau, Natália, você é uma pessoa muito legal. Agora é a vez do Luke. Vai lá, Luke. Dá essas saudações. É, alegra a gente com os comentários do Chuva de Nanquim. Fala aí do que você gostou ou não gostou. E toca a bola pra frente. É isso aí. Entre lá no Shujo, Chuva de Shoujo. Um dia vai sair um post meu que já fiz. Vamos ver. Eu queria só fazer a recomendação de uma série Netflix. É, Você é a Lenda. É uma série japonesa aí. A sinopse é: disfarçada como seu irmão gêmeo e uma banda de garotos, uma jovem cativa os colegas de banda e os fãs, enquanto procura a mãe, desaparecida há muito tempo. Eu choro só com essa sinopse, velho. Ai, aproveita que você tá aí no Netflix e lê a sinopse de Death Note aqui pro pessoal ouvir, tá maravilhosa. Não, mas eu posso ler a de Usurpadora. A Usurpadora. Paola conhece. Novela! Melhor anime. Paola Bracho, Waifu Suprema. E sabe por que tem a Usurpadora no meu Netflix? Porque eu assisti Naruto. Excelente Netflix. Se você assistiu Naruto, vai gostar de... É isso. Basicamente é isso. Recomendações do anime list. Perfeito. Eu acho que já vi esse Eu Sou a Lenda. Programas de TV besteróis. É, Bleach. Excelente. Parabéns, Netflix. Seu programa não tá tão random quanto eu achei que tem. Mas é isso. Tem a Usurpadora no Netflix? Sim, tem. Maravilhoso, assisto. A segunda temporada também é maravilhosa. Eu prefiro a primeira e a segunda, porque eles sempre estragam tudo. Continuação. Eu prefiro Chapolin que tem no Netflix. Netflix também tem Rebeldes, gente. Assistam Rebeldes, melhor OST possível daquela novela. Assista. Melhores idols. Obviamente. Melhor que o Tapri. A Netflix falou que faria 2 estrelas pra usurpadora. Claramente não me conhece, eu botei pra 5. Pra todos os meus amigos verem que eu gosto de usurpadora. Muito bem, Luke, você é um exemplo a ser seguido. É isso aí. De pé pra você. Mas quanto é que você deu pra Naruto? Pra Naruto, eu acho que eu dei 2. Olha aí, tá explicado porque o Netflix achou que eu tinha dado 2 pra usurpadora. Eu tô morrendo, sou Mas é isso aí, Bleach, TV Besterol, tá correto. Tá correto. Ok, Luke. Mais correto que isso, só certo, tanto errado. Ai, cara. Lobo agora foi supremo, parabéns, Lobo. Ian, suas considerações, amigo, por favor. Aquele merchan pro Shoujismo e o que mais você quiser falar aí. Então, é isso que o Carleiro falou. Acessem o Shoujismo. Shoujo não é chato. Tanto que o povo tá trazendo pro Brasil e tá esquecendo do Shonen. Falo mesmo. Shoujo não é chato, acessem o Shoujismo. E não esqueça, o Toradora não é Shoujo. Toradora não é Shoujo. Isso, Toradora. Tá trazendo tanto. Toradora só é Shoujo. Tá trazendo tanto pro Brasil, só tem 3 edições por banca e fica difícil, né? Pois comprar as coisas. Pelo menos esgota. Pelo menos é isso aí. Esgotou. Então... Pois é, impressionante, realmente. É isso, obrigado por me terem aqui de novo. Eu sei que vocês adoram minha companhia, então eu sei porque vocês pedem pra voltar, enfim. Eu não sou eu que convido, né? Quem convida o Vilar, tudo bem. Enfim. É, Loba, dá o seu tchau, por favor. Eu já dei. Que tchau. De novo. Eu não, eu, hein. Nayara, suas considerações, por favor. Ah, queria agradecer mais uma vez pela participação no podcast. Não tem muito o que comentar, sei lá, a temporada de animes começou, tá legalzinha. É, pelo amor de Deus, não assistam Aquarium Logos. É, obrigada, Amanda, por ter assistido comigo. A gente surtou junta, porque foi só Dorgas, é isso aí. É, melhor amiga e tchau, gente. Obrigada mais uma vez. Gente, não tchau, é. Tchau, inclusive, ela esqueceu de fazer mexer pro blog dela, mas ok. Veja assim, Fogueira e leia o meu blog. Obrigada. Pra vocês que não sabem, o blog dela é o Alchemist Nani, obrigado. Ah, o Evo sempre coloca lá no link, gente. É nóis. Não assistam Aquarium Logos, mas assistam o Monster Musume. Vocês não vão se decepcionar. Não, também não. Assiste em Fogueira. Não assiste Simoneta. Simoneta, assiste. Tá com vergonha da protagonista. Que eu... Nossa, enfim, assiste. A Nayara se identificou muito com a protagonista. Só que não, eu tava querendo dar um tapa na cara dela. Menina, para de passar vergonha. Mas enfim, é engraçada. Ela é engraçada. Público, mas depois ela me confidenciou em off que ela se identificou muito com a protagonista. Que ela queria poder gritar todas aquelas palavras em plenos pulmões no meio da rua. Agora então vamos para o Eric. Eric, suas considerações, por favor. Só agradecer de novo, obrigado pela participação. E uma dica: se você for investir em ações, não compre ações de uma empresa chamada Gerdau, que é uma siderúrgica, porque ela já teve 40% de perda esse ano. E eu já perdi R$150 por conta disso. Então vá a merda essa jornal. Continua nos caminhões, cara. É verdade, cara. Não, mas pelo menos as ações. Pelo menos as ações da Ambev e da Itaú Unibanco estão boas, mas dessa jornal tá ferrando. Enfim. Cara, o Eric é incrível, cara. Todo podcast a gente descobre coisa nova. Tem um podcast que a gente gravou recentemente, a gente descobriu que ele era o sommelier de Boku no Pico. É, literalmente. E agora a gente sabe que ele é um sommelier do mercado de ações. É isso aí, cara. Ele é personagem do Spice and Wolf, essas coisas aí, do mal. Do mal. O Eric, se você quiser rejuvenescer seu jogo de caminhões, você fala comigo que eu te passo um patch pra você substituir caminhões por ônibus. Vai ficar da hora, né? Do anime do Carga Pesada, né? O menino aí. É uma cilada. O que vou fazer com ônibus, Carlinho? Como que eu vou entregar coisas com ônibus? Você não vai entregar, você vai levar passageiros de uma cidade pra outra. Qual é a graça disso? Ô, Carlinho, ele não quer fazer isso porque ele vai matar todo mundo, que ele só serve pra só fica jogando caminhão na ribanceira. Lembrança. É uma desgraça. Dirigir na Inglaterra é uma desgraça. É uma porcaria mal contada. Não dá certo, né, cara? Mão esquerda é complicado. Tá, eu bati numa placa e derrubei a placa. Bem-vindo a Londres. Aqui, pronto. Bem-vindo a Londres é o caralho, velho. Enfim, tá ok. Então, Eric, Bebop, grande amigo Bebop, suas considerações, por favor. Sim, sim, terminou, né? Nem sei o que falar. Enfim, pessoal, podem acessar lá o Anime Coach, tem posts bacanas lá do Eric, guia da temporada, conheça lá todos os animes que vão estrear, até os que não tem legenda, nem em inglês. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, já tiver saído lá no Anime Coachcast, provavelmente sim, saiu. É, escutem lá o Anime Coachcast número 84, onde a gente fala de todos os animes da década de 2000, de 2000 até 2009, coisa pra caramba, um podcast bem grande, e tá bem divertido. 2 horas de puro saudosismo. Agora sim, vamos lá. Evilásio, a pessoa que é coprodutor aqui desse podcast, dessa série, de tantos outros podcasts ao qual lhe pertence. Vai, Nobre, a tua vez. Ok, então eu queria começar agradecendo os comentários. Eu não vou ler aqui todos, mas agradecer ao Senafogo e ao Ismael, que comentou lá no Impuxolho. Eu não cheguei a olhar se teve nos outros blogs. O Senafogo, ele disse que não escutou o podcast porque não queria ter spoilers de Naruto, mas ele votou no tema do Bebop porque ele também queria... Ele não queria spoiler ter spoilers de Naruto. Okay, beleza. Uhum. Foi isso que ele falou. Mas bem, e ele votou no tema do Bebop porque ele realmente acha que a gente tem que falar sobre animes com protagonistas adultos que parecem adultos, porque tá difícil. E o Ismael Monteiro também comentou lá, ele falou lá que Naruto tem músicas muito boas, melhor que o anime. Concordo que as músicas são melhores do que a série. É, Naruto tem uma história muito oscilante, às vezes parece que o Kishimoto se perde na história. Mas quando ele trabalha na luta, é bem feito. Eu concordo, em partes. E é isso. Eu queria agradecer a eles. E eu queria pedir mais uma vez que participassem lá da campanha do Conhecendo o Mercado Nacional de Mangás. Por favor, né? Votem lá, quem não colocou ainda seu votozinho aqui no... preencheu ainda o formulário. É rapidinho, menos de 2 minutos. E bem, vamos lá. Estatísticas interessantes lá do Anime Portfólio. Uma pessoa chegou no Anime Portfólio procurando por quanto será exibido de novo A Viagem de Chihiro no SBT. A gente ainda não sabe, eu acho. Alguém sabe? Não. Sem ideia. É mais fácil. Cara, mas minha dica... Nem sabia que tinha sido exibido, enfim. Mas minha dica... Calma. Passa de vez em quando na cultura. Minha dica, torrent. É outra, né? Minha dica, cultura é baratinho. É R$12. Você acha por 10. Ela quer prever, ela quer que a gente preveja alguma coisa que vai passar no SBT. Nem Silvio Santos sabe o que vai passar. Chaves. Acabei de perguntar pro Twitter oficial, né? Quando é que vai passar. Cara, Chaves é catacoringa, não vale. Até hoje eu lembro quando eles anunciaram que tinha comprado 007, o Amanhã Nunca Morre, alguma coisa do tipo. Amanhã Nunca Morre. E aí passou 4 anos depois o filme. Excelente. Uma pessoa chegou lá no Imposto Fórum procurando tudo junto. Mangá erótico. Porque é isso que a gente tem lá. Toda vez tem gente errado, procurando por coisas eróticas lá. Errado, é meio estranho isso. Uma pessoa chegou perguntando por músicas cantadas por seiyus masculinos sobre músicas e animes. Eu achei legal. E aí, Nayara? Tem um podcast sobre isso. Sei lá, eu não tenho que ser egoísta nos podcasts. Por mim, eu já teria indicado outra pra animes com o tempo que a Nana Mizuki canta, sei lá, animes do gênero, músicas que a Nana Mizuki canta. Eu quero indicar, mas sei lá, não quero ser tão egoísta assim. Acho legal tentar, sei lá, arrumar um tema pra mais pra galera e tal, que... Uhum. Não tente agradar, tipo, só a mim, mas tente agradar o maior número de pessoas possível, porque senão fica meio zoado, né? Deixa estar. Vai ter a oportunidade, acredito eu, mas por enquanto não, vou segurar o tema. Nayara, eu tava pedindo pra você indicar animes pro cara que pesquisou lá no Google. Ai, tá, desculpa, gente. É que ela queria jogar na minha cara que eu indiquei Naruto, eu tô vendo. Ah, tá, eu indico. Depois eu faço o e-mail dele, que eu mando e-mail pra ele, de boa. Ô, por favor, vá lá no Twitter, né? @nanishido. Isso. E lá ela vai indicar pra você essas músicas. Isso. Pode ser, sem problema. O contato, no caso, pode ser pelos comentários do Alchemist Nani também, acho que também serve. Eu achei legal isso aqui também, uma pessoa chegou no post e falou procurando por todos os animes da Panda. Que? É isso. Todos animes da Panda, isso aqui, ó. Da Panda. panda. Da panda. Será que ele todos os animes da panda. Será que ele acha que o Totoro é um panda? Tem um panda no, no Shirokuma. Tem um panda com panda também. Tem no Rama. Ah, mas panda com panda é bom. É, tem o Shirokuma. Shirokuma café. Mas será que é essa panda que ele quer? Não será sei. Que ela é panda, eu, não? Eu acho que panda? O panda que ele tá falando... Ah, é pode ser, Shirokuma. Bibo. Mas deve Bibo, ser. Nossa, é que... Então, meu filho, você tem que estar com o problema, porque o P tá bem distante do B, viu? Olha, é, no teclado. É todos eles da de banda? Putz, o cara não sabe escrever todos. Você tá querendo que ele escreva banda certo, gente? Olha só, gente. A Lola que disse, acho que ele quis dizer Rama e não panda. Mas panda pode ser atriz pornô, quem sabe? É. Às vezes ele pode ter digitado no celular também, e aquele corretor ortográfico é horrível, né? Aí ele não corrigiu, né, cara? É, ele não leu o comentário. Uma atriz pornô chamada Panda. Ela deve ser peluda, negra e branca. Deve ser. Negra e vai ser puta pacada. Eu vou manter os meus pensamentos. Napolitano. Uma pessoa perguntou lá, né, no Google, os melhores animes japoneses exibidos na televisão brasileira? Ah, eu não sei, eu achei curioso, assim. Vocês tem algum anime aqui que saiu no Brasil que vocês acham melhor? Beautiful Joy, muito bom. Beautiful Joy, claro. Claro. Gatchaman. Yu Yu Hakusho, eu acho. Ah, Historinhas de Dragões foi o melhor anime exibido no Brasil. História, né? Dinossauro, ah, do Dinossauro do Dragão. Eu adoro, Luba. Melhor anime, verdade. Com certeza. Melhor que Naruto, melhor que Shingeki no Kyojin. Animes que passam na Nick Jr. Nihao Kailan, Pista de... Não sei que canal é esse não, não pega baixo assim não, cara. Olha aí, então. O próximo foi anime do mangá dos anos 90 2015. Eita. Eu acho que ele falou difícil. De Ushio Totora, que é de 80. Pera, o que que ele falou? Anime do mangá dos anos 90, 2015. Pode ser, anime pode ser Ushio Totora. Anime do mangá dos anos 90? É o Dragon Ball, tá? Tem Dragon Ball. Também, tem Dragon Ball, justo, né? Justo. Eu acho que as pessoas sabem o que é Dragon Ball. Vocês estão levando muito em consideração. Sei, geralmente as pessoas sabem. Esse aqui eu achei excelente, excelente mesmo. Uma pessoa chegou lá no meu portfólio procurando, pô, Saga de Gêmeos, achei ofensivo, posta mais. Eita! O quê? Posta mais, hashtag posta mais. Ele achou ofensivo, mas posta mais, né? Morra, ceia! Seu viadinho. Morra, ceia, seu viadinho de merda. Que gêmeo? Malegno. Malegno. Isso. Eu acho que ele tá pouco falando de algum anime sobre gêmeos. Não, cara. É o Saga de Gêmeos gritando morra sem seu viadinho, provavelmente. Completo. O Eric achou o panda que o cara queria. Eu posso seguir o padre Fábio de Mello no Twitter. E bem, sim, e pra terminar, uma pessoa chegou no post fora e procurando por Hentai, Novas Aventuras, Putaria. Novas Aventuras. É, qual que é o nome do anime que você indicou aí pro pessoal assistir dessa temporada? Das mocinhas? Foi Monster Musume. Aí, ó. Aí, ó. Então, Monster Musume já começou maravilhosa. Na primeira cena, a menina grita: eu vou gozar. Ó, tá vendo, ó? Aí, ó. Pra vocês. Ela avisa. Mas também tem aquele Okusamaga Kekchou que termina o episódio com o cara chupando o peito da menina. Isso, excelente anime. É... Muito bom. Tem muita coisa do jeitinho que os visitantes do Anime Portfólio gostam nessa temporada. O que é muito estranho, cara. Por que que essa galera tá chegando no Anime Portfólio? É, Vilas, eu não sei o que você fez aí, ó. Não sei. O Anime Portfólio tem fases. Eu já falei aqui, teve uma fase que o pessoal só chegava no Anime Portfólio procurando sobre bruxaria. É impressionante. Não fui eu. Bruxaria é melhores coisas, faço até hoje. Era do Google, Macumba. Aí vai parar no Anime Portfólio. Peraí, se alguém tá me procurando por mim aí, né? É nós que voa, bruxão. E é isso, pessoal. Vamos terminar com o Carlírio aí. Agradeço a cada colega que esteve aqui, a cada amigo. As risadas foram incríveis. O podcast, quando tá todo mundo junto, é sempre melhor. É mais admirável. É, nós não somos animados, estamos tentando ser animados. Espero que, que tenhamos conseguido ser animados o bastante. Mas agradeço a todo mundo, sério mesmo, com muito carinho, com muita sinceridade. Convido vocês para visitarem o Nupo com a segunda edição da revista digital. E já vamos começar os trabalhos da terceira edição, deve sair lá para setembro. Visitem também o Netwing, que está voltando aos poucos às suas atividades normais. Visitem cada um dos blogs participantes desse podcast também, que é o Anime Portfólio, que é o Chuva de Nanquim, que é o Alquimista Nani, o Elf Lab Brasil, Não Nasci Herói e o Shoujismo, além do Anime Cote. Ah, gente, acessem o meu blog com a Loba na casa do Moe. Não entra, Satanás. Tem posts maravilhosos. Como é que lá é o blog? Mano, você estava atualizando para entrar, então. Isso. E ó, o site tá top. Não entra, Satanás. Na casa do Moe, né? Não entra. Na casa do Moe, tá aí. É lindo. Parabéns. Melhor nome. Parabéns, parabéns. Ai, cara, enfim. Blog meu e da Lupe. O link tá aí, ó, na descrição do post. Uma pena que vocês não falam de Dragon Ball lá. Na casa do Moe, então entra. Um dia, quem sabe. É, oportunidade aí, ó. Falar do Dragon Ball. Vamos manter em mente, Lobo. Mas você acabou de dizer que não entrava, Satã? Nossa. Voltando então, é a vez de eu fazer a citação final, já que o meu tema foi vencedor. E minha citação final é pra eu ser banido do podcast pra sempre, por causa do anime que eu escolhi. Mas me perdoe, porque a música é muito boa. A música é muito boa, por isso eu escolhi. Eu escolhi o primeiro encerramento de Golden Time, que é a música Sweet e Sweet Cherry, cantada novamente por Yui Hori. Aplausos pra mim, que eu mereço, né, Nayara? Eu mereço. Ah, o Rochão é muito fofo, ela merece todas as coisas boas do mundo, enfim. Relaxa, cara. Eu sou o host da ligação, eu não vou te expulsar, não. Eu gosto do anime. Então tá. Gente, agora a música é boa, o anime não. Tchau, galera. Tchau. Aqui de despedida, eu posso dar meu recadinho de despedida? Calma, eu quero dar tchau. Calma! Deixa ela dar tchau. Isso é raro, ela falar tchau, é raro. Eu já até sei o que ela vai falar. Olha, gente, que o meu aniversário tá chegando, é dia 27 de julho, e oportunidade pra quem quiser me agradar, eu sou uma pessoa muito legal. Vocês vão no Walmart ou na ReHap, vocês vão comprar o que tem nesse link aí que vai vir na descrição do podcast. Aí você manda um ADM pra mim no Twitter, porque eu não quero estranho me mandando coisa. Pronto. Ela porque... está falando isso no podcast. Não, mas a pessoa vai ter que virar amigo dela no Twitter. Vocês vão me comprar uma Fluttershy do desenho My Little Pony, que é o melhor anime que tá saindo esse ano, melhor que tudo que já saiu esse ano. Melhor que Sonofônio, melhor do que Kekai Sensei, Death Parade. My Little Pony é o melhor dos animes. Eu vou comprar a boneca inflável do My Little Pony que saiu por aí pra você. Manda o endereço depois. Eu mando. Mas Twilight é melhor que Fluttershy. É porque pra eu completar a coleção só falta Fluttershy. Façam aí esse favor pra mim, porque aqui uma senhora não vende Fluttershy. Pega Fluttershy.